Então vamos lá. Se houve algum item do programa que nós pulamos, por favor me avisem. Liguei. Se houve algum item faltante do programa, por favor me avisem. Na hora a gente sempre toma uma direção impremeditada e às vezes fala essas coisas. Ontem alguém estava falando disso, eu acho que esse rapaz lá atrás. Você lembra que você falou ontem? Foi você mesmo. Não, o mais careca. Não, é que eu havia perguntado para o senhor fazer tipo um mapa da ignorância do curso, né? Se faltou alguma coisa para o senhor pudesse falar nessa aula de hoje para completar o curso. E o que faltou é dar o direcionamento onde a gente pode buscar para completar o programa do curso e compreender bem tudo. Bom, eu acho o seguinte, eu acho que a obra mais indispensável, as obras mais indispensáveis para isso, é óbvio que são os grandes clássicos da própria ciência política, como a Teoria do Estado, do Georg Jelinek, a História das Ideias Políticas, do Erich Fugger, que não é bem uma história, é outra coisa. No fim, a obra inteira do Erich Fugger, né? Não é nada melhor que isso no mundo. Né? E, na parte mais geral das ciências sociais, existem muitos livros que foram esquecidos no Brasil, mas que em outra época foram muito lidos e que sempre serão úteis, como os livros do Sorokin. Sorokin é um sociólogo russo, foi membro do governo provisório russo antes da Revolução, depois mudou para os Estados Unidos e foi presidente da Associação Sociológica Americana. Tem uma obra imensa, de um valor inestimável. Também eu não acredito que se possa fazer grande progresso em ciência política sem profundo conhecimento de psicologia. Ah, e em matéria de psicologia, bom, eu recomendo enfaticamente a obra inteira do Ken Wilber, embora seja um globalista entusiasta. Existem muitos estudiosos eruditos que são globalistas porque receberam financiamento de empreendimentos globalistas para poder fazer sua obra científica e que, de fato, não são muito afiados nessa coisa, se deixam enganar por isso. Mas isso não quer dizer que dentro da sua área especializada não seja muito grande, e esse é precisamente o caso do Ken Wilber. Ken Wilber é o sujeito que pega a história da psicologia inteira, desde a China antiga até hoje, mostrando que a história de que a psicologia é uma ciência recente é totalmente furada. Ele aproveita todas as contribuições que ele pode encontrar de todas as civilizações. Só por isso a obra dele já vale, né? Obras psicológicas de grande porte. Eu mencionei muitas no decurso das aulas. Os livros do Paul Diel sobre simbolismo da mitologia grega são obras de psicologia primorosas. O Tratado de Psicologia Geral do Maurice Pradin. Tudo isso é indispensável. A gente não terminaria nada mais. Mas eu, aliás, no COF, eu pretendo inaugurar uma nova série do COF com uma lista de 1000 livros que seriam comentados um por semana. Eu estou fazendo a lista ainda, então o tipo da aula vai mudar, mas vai ser sempre o comentário de livro, né? Ajudando o pessoal a formar essa bibliografia básica das ciências humanas e da filosofia. Mas uma coisa que vocês notarão facilmente quando começa a estudar dos clássicos, chamados clássicos da ciência política, é que, primeiro, esta coisa que hoje nós entendemos por política não existiu durante a maior parte da história humana. Claro que existiam disputas de poder, tá certo? Mas não era um assunto de interesse público, onde todo mundo participava. Realmente não era isso. Ninguém queria saber da política, né? Se você pega numa sociedade, vamos dizer, estratificada, onde, de certo modo, o destino do indivíduo já está delimitado pela casta ou classe onde ele nasceu, ele realmente não se interessa pelo problema, pelas ocupações das outras castas. isso, na realidade, é uma visão mais realista das coisas. Por quê? Porque decorrido 500 anos desde o começo da modernidade e desde o advento do que hoje nós chamamos de democracia, a política ainda é eminentemente o assunto de uma casta em particular, ou de uma classe em particular, e a participação popular é, em grande parte, uma ilusão. Quer dizer, o que existe... O Brasil é um exemplo característico, né? Eu tenho influído nisso, falar a chamada comunicação de massas no Brasil não atinge a massa, só atinge a elite. Então, como é que ela diz, tem poder? Ela tem poder não porque ela molde a conduta da massa, mas porque ela é o órgão interno do diálogo dentro da elite, do qual o povo não participa e nem fica sabendo de nada. Isso quer dizer que a maior parte das decisões políticas no Brasil são realmente secretas, ninguém fica sabendo. Ou quando fica sabendo, a coisa já está ali em vigor faz 20 anos e ninguém te avisou. Tá certo? Então, é evidente que o sistema democrático, o sistema representativo no Brasil, é 100% farsesco. Ele não existe. Quer dizer, você vota no sujeito, ele vai para Brasília, você não tem a menor ideia do que ele está fazendo lá durante 4 anos. Aí depois você vota nele apenas por hábito. Quer dizer, o povo realmente não acompanha, o povo não é consultado. Ele é consultado no dia da eleição. E o resto? Como é que você vai acompanhar a atividade desses canais que já estão colocados lá no meio do país, escondidos em Brasília? Isso é impossível. Então, tudo no Brasil foi feito para afastar o povo do processo decisório. Há muitos países em que a coisa é assim e ninguém nem reclama. Na China também é assim, ninguém reclama. Tá certo? Você pode perguntar assim, como é que, por exemplo, o regime comunista durou 60 anos na União Soviética sem que ninguém reclamasse? Quer dizer, o segredo disso não era só a repressão policial, era a simples falta de informação. Nós podemos dizer que praticamente toda a política soviética era secreta. E o órgão chamado polícia secreta, que era a KGB, não era só uma polícia secreta, a KGB era tudo, ela era o governo soviético. Portanto, era tudo secreto, ninguém sabia de coisa nenhuma, você vai reclamar contra o quê? E você também, como você não tem os seus meios de informação e de difusão, só a elite tem, então você não tem a menor meio de ação. Não é isso? Eu até fico espantado de ver como que eles conseguiram prender tantos dissidentes, né, que não dissentiam absolutamente nada, porque não tinham meio de fazer isso. Então, a maior parte desses prisioneiros políticos não tinham feito absolutamente nada contra o Estado, estavam numa situação de inimidade total. Isso aconteceu em vários lugares. Mas se você pegar os regimes fascista e nazista, eles nunca alcançaram esse nível de controle da sociedade. Você vê que ali dentro da Alemanha havia divisões e hostilidades terríveis entre vários serviços secretos concorrentes, tá certo? E dentro das Forças Armadas houve uma resistência enorme ao Hitler, houve até um atentado contra o homem e assim por diante. Mas, e no fascismo, então, veja, o fascismo nunca foi um regime totalitário, foi uma ditadura. Mas ele tinha dois poderes concorrentes que ele não podia eliminar, que era a igreja e o rei. Então, como esse totalitário se tem concorrentes do governo, você vê que, no fim, o Mussolini é demitido pelo rei. Então, não era tão totalitário assim. Era opressivo, sem sombra de dúvida, ditatorial, mas nunca teve o grau de controle que chegou a ter o governo soviético, ou mais ainda, o governo chinês, não só na época do comunismo explícito, mas até hoje. Tá certo? Então, as pessoas que contam a história da democracia moderna, elas fazem o seguinte, é como se toda a história humana se passasse na Inglaterra e nos Estados Unidos. Então, foi um progresso da democracia, da liberdade, dos direitos humanos. Sim, mas o que estava acontecendo no resto do mundo? Então, eles dão uma falsa universalidade a um processo que é característico dos países anglo-saxônicos. Então, aqui nos Estados Unidos, eu até entendo, porque aqui a sociedade é tão variada, a cultura é tão rica, que o sujeito pode passar o resto da vida se alimentando só de cultura local e nunca saber nada do que se passa em torno. Então, em geral, a ignorância do americano sobre o resto do mundo é um negócio assombroso. Mas ele, de fato, ele não precisa saber isso. Por quê? Porque o que os outros países fazem não afeta os Estados Unidos. Agora, com o negócio da imigração começou a afetar um pouco, eles começaram a acordar. Mas, você vê, quando houve, por exemplo, o bombardeio de Pearl Harbor, os caras não sabiam nem onde era o tal do Japão, porra. Né? Não estavam nem um pouco interessados no Japão. E o próprio bombardeio foi provocado por uma série de medidas do próprio governo americano que ninguém ficou sabendo, ficaram sabendo 30 anos depois. Né? Então, a história da democracia moderna é, em grande parte, uma história ilusória. A história que está tomando ideais como se fossem fatos. Quer dizer, não é porque você gosta de certas coisas, você aprova certas políticas, que essas políticas estão disseminadas, que estão sendo aplicadas no mundo. Simplesmente a coisa não é assim. Se você pensar o período moderno, né, que é o período da criação das democracias, ele é o período do genocídio, como nunca houve antes. Você vê os tiranos da antiguidade, Átila o Huno, Júlio César, né, Gengis Khan, nunca fizeram genocídio na escala que esta época da democracia fez. Então, nós precisamos entender, uma coisa é a história real, outra coisa é a história dos ideais políticos. Né? Então, quando nós vemos a ideia do Benedetto Croce, um liberal italiano, como todo liberal, cheio de ilusão na cabeça, e ele dizia, história é a história da liberdade. Eu digo, bom, na sua cabeça. E na história, como é que você diz? Das constituições jurídicas de alguns países ocidentais. Mas se você pegar o resto do mundo e falar para o chinês que é a história da liberdade, ele vai rir na sua cara. Então, em geral, a nossa concepção da democracia é um erro etnocêntrico, que pega alguns países como se eles fossem a humanidade inteira. Então, se nós fomos educados aí, é claro que, como todo mundo no Brasil é, tudo, cientista social, cientista político, todos eles são primeiro intoxicados por isso e depois intoxicados de marxismo. Se não tivesse tido esta injeção de democracia antes, o marxismo também não entraria. Se o sujeito está consciente, fala, olha, democracia é um negócio lindo, eu amo, mas ela não existe. Né? Não existe aqui, muito menos existe na União Soviética, em Cuba, etc, etc. Então, eu entenderia que o mar não está para peixe, que a situação é muito grave e que nós não temos nada o que comemorar na modernidade. Quando você vê a Revolução Francesa, em um ano, matou mais gente do que a Inquisição Espanhola havia matado em 4 séculos. Isto foi, vamos dizer, medida inaugural da democracia. Quando você pega os primeiros teóricos, né, que delinearam os ideais modernos, começa mais ou menos a partir de 1500, uma coisa mais ou menos assim, do início da modernidade, a situação do início da modernidade é brilhantemente descrita pelo Erich Voegelin no volume 7 da História das Ideias Políticas. Eu vou até ler um pedacinho aqui para vocês. Né? Ele diz, o estado da teoria política no começo do século XVII pode com justiça ser chamado estado de naufrágio. As grandes instituições da humanidade ocidental, a Igreja e o Império, tinham passado. E os novos corpos místicos, as nações, ainda não tinham crescido bastante para sustentar uma organização de pensamento político. Ou seja, a Europa já havia se dividido entre várias nações, mas elas não tinham sequer uma teoria da sua constituição. Portanto, elas não tinham uma imagem clara de si mesmas que pudesse, então, orientar a sua política. Entre o Império e o Estado Nacional, o homem foi deixado só. A tábula rasa de Descartes era mais do que o princípio metodológico de um filósofo. Era o estado real do homem sem o abrigo de um cosmos. Um cosmos é um pequeno universo criado, vamos dizer, pela tradição e pelo tempo. Veja que observação terrível. Esse cara, às vezes, ele diz mais em uma linha do que 1000 estudiosos de Descartes disseram. O único negro que pegou isso aqui também fui eu e o Antônio Negri, comunistão, né? Que ele coloca lá o Descartes como o filósofo do início do capitalismo, né? Capitalismo moderno. E a situação do homem cartesiano era realmente o homem que não tinha outro polo de outro quadro de referência, outra unidade de medida, senão a sua própria experiência individual. Ele era, quer dizer, o eu era tudo que ele tinha, então ele coloca o eu no centro da construção cognitiva. Por quê? Ele não tinha mais as grandes referências que eram a estrutura do Império, que abrangia a Europa toda, e a fé católica. Ele se dizia católico, mas ele não entendia nada da fé católica. É, então, esse homem perdido no espaço e no tempo, ele se coloca, então, como fundamento de todo o conhecimento. O mesmo raciocínio é feito com relação às nações. Não existe uma teoria geral, teoria política geral, que sirva para todas as nações. Então, cada uma inventa a sua própria e se idealiza, não de acordo com o que ela é realmente, e não de acordo com o que foi o seu passado, mas com aquilo que ela espera ser. E isso que ela espera ser é vendido para todo mundo como se fosse uma imagem do que já está acontecendo. E ele dá aqui um exemplo do grande teórico político, Althusser, em que o Althusser descreve a estrutura da sociedade partindo das pequenas associações, a família, o bairro, a prefeitura, etc., tudo aí subindo até chegar lá em cima, no topo, que tem o Estado, ou o que eles chamavam de República. Quando você vai ver a história posterior, se você me perguntar qual república foi constituída assim, isso é, pela progressiva aglomeração e associação de unidades menores que vão se escalonando em hierarquia até chegar nenhuma. Ao contrário, você vê que a tendência geral foi a autoridade de cima dissolver as autoridades intermediárias e mandar nelas cada vez mais. Se você pega o direito atual, o direito de família, né, que é, para dizer, praticamente a criação do século XIX, praticamente a criação de Napoleão, né, você vê que o Estado manda até nas relações humanas mais íntimas e particulares. O que você, o marido e a mulher podem fazer, o que eles podem falar, como tem que educar os filhos, etc., etc., etc. Então, em vez da família ser, as famílias ser unidades que vão se associando para constituir a república as constitui do jeito que ela bem entende. Tá certo? Então, essas unidades menores não têm mais autonomia, não têm mais poder nenhum. Então, você lê o Althusser, você, tudo isso que ele escreveu é apenas uma idealização que nunca foi realizada. Não é isso? Também, quando você pega todas as teorias dessa época são assim, a do Thomas Hobbes é assim, John Locke é assim, a do Kant, mais tarde, do Kant, são assim, é tudo idealismo. Você não tem, em parte alguma, uma descrição real da situação política. Isso demora muito tempo. E o sujeito que diz que o Maquiavel fez esta descrição, esse é o mais louco de todos, porque o único sujeito que veio a se parecer com o príncipe do Maquiavel foi Stalin. O único que fez tudo aquilo e saiu bem. Tem um só, mas 4 séculos depois do Maquiavel. Nesse ínterim, todos que tentaram se deram sempre muito mal. Então, também a obra toda do Maquiavel. Nessa obra, o príncipe tem, a ideia do príncipe tem muito menos importância do que a ideia da Terceira Roma. E quantas terceiras Romas existem? Né? A Rússia acha que ela é, os Estados Unidos acham que é, a Europa Ocidental acha que é, e assim por diante, e os muçulmanos também acham que são. Então, a Terceira Roma simplesmente não existe. Ela é o nome de um monte de coisas que não tem nada a ver um com o outro, e que são inimigos entre si. Né? Então, fala, pô, mas onde que nós vamos encontrar uma ciência política que descreve as coisas como são? Eu acho que começou com o próprio Erich Fröbel. Porque nem mesmo, veja, Max Weber tentou. Tá certo? Mas o problema do Max Weber é que ele, de fato, estudou várias civilizações, várias culturas diferentes. Mas ele já tinha feito uma pergunta anterior que determina o recorte dos fatos que ele faz. E essa pergunta é sobre a relação entre a religião e o Estado. Assim, que tipo de... Religião, Estado e economia. Quer dizer, como é que a religião determina o tipo de Estado? Ele já tinha inventado a teoria de que o espírito do protestantismo criou o capitalismo, o que é 100% falso. Nunca houve... Veja, o livro do Max Weber, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, foi considerado várias vezes o mais importante livro de sociologia publicado no mundo. Inclusive foi, vamos dizer, em enquetes realizadas entre sociólogos, todos eles dizem isso. Só que é o seguinte, o livro está 100% errado. Nunca houve um único caso histórico em que o espírito do capitalismo gerasse o protestantismo. Nunca. Se vocês quiserem ter dúvida, leia o livro do Rodney Stark, Reformation Myths, mitos da reforma, ali é um negócio absolutamente devastador. Nunca houve uma teoria tão falsa que tivesse tanto prestígio. Né? O que não quer dizer que Max Weber fosse uma besta, ao contrário, era realmente um gênio da sociologia, e tem muitas coisas onde ele acerta assim, com perfeição. Né? Um desses pontos onde ele acerta é a teoria dele da autoridade, os três tipos de autoridade, que ele denomina autoridade tradicional, autoridade burocrática e autoridade carismática. Né? Isto, para nós, é de uma importância tremenda, porque em toda situação humana, é claro que a autoridade desempenha um papel central, é ela que age. O que é autoridade de autor? Quer dizer, quem é a autoridade? É o sujeito que está fazendo as coisas acontecerem, ou impedindo de acontecer, que é a mesma coisa também. Tá certo? Então, eu acho que a classificação da autoridade nos três tipos do Max Weber é uma providência que nós sempre temos que tomar. Ou seja, no que o seu fulano baseia a sua autoridade e por que as pessoas aceitam que ele é uma autoridade. Isso. Então, oi. E não sei se eu entendi certo, mas o Vogel ele também fala que esse ideal democrático ele contamina o campo dos valores, dos princípios. Bom, esse é o grande problema da democracia, quer dizer, a democracia pretende democratizar igualitariamente os grandes valores a que a humanidade tem acesso. Não é isso? Mas quais são os grandes valores? Isso já vem decidido anteriormente ou terá que ser decidido democraticamente? Então, se todo mundo quer porcaria, a democracia consiste em distribuir porcaria. Uma porcaria é o ensino moderno. Todos têm direito à educação. Qual é a educação que vamos dar? Vamos dar uma educação boa, como os caras recebiam, sei lá, né? Como se dava a um aristocrata inglês no século XVI, XVII? Não. A educação tem que ser funk, suruba, etc, etc. Ou seja, a democratização dos valores culturais é uma coisa ambígua, porque não se trata de você pegar valores já anteriormente estabelecidos como valiosos por uma sociedade não democrática, mas se trata de democratizar a escolha dos valores. Então você começa prometendo coisas maravilhosas para todo mundo e termina dando porcaria. Eu, por exemplo, eu sempre acho que no Brasil a oferta de educação popular gratuita é uma cinte. Porque para receber essa educação, eles tinham que, no mínimo, pagar as pessoas. Não é isso que você quer, essa educação para você? Fala, não, nenhum povo no mundo é tão ruim que ele mereça esta educação. Isso vai garantir que você vai ser o pior aluno, vai ser, você vai ser reprovado em todos os exames do mundo. Você quer isso para você? Mas isso aí é educação escolhida democraticamente. Quem foi que escolheu isso aí? Não foram governantes eleitos? Foram que representam o quê? O povo. Por que o povo fez isso? O povo não tem a menor ideia do que está acontecendo. Ele aceita qualquer coisa que os caras de cima propõem, porque ele não acompanha a discussão. Para você decidir qual é a boa educação, você tem que ter educação. Né? Se quem vai escolher a educação são pessoas que não têm educação, acabou, gente. Né? Então, se tem uma coisa que, por sua própria natureza, é hierárquica e aristocrática, é educação, meu Deus do céu. Só os caras educados podem decidir o que é bom de dar para os outros da educação. Agora, se você pega um cara como o Fernando Haddad, que não tem educação nenhuma, que só aprendeu comunismo e só um pouquinho, penso que ele entende muito disso, pronto, e o que ele vai fazer? Ele vai lá criar a zona do crack, né? Cracolândia. É isso que os caras vão fazer, pô. Bolsa travesti. Bolsa travesti. Tá entendendo? Então, se você pensar, educação democrática é um termo, ela expressa, vamos dizer, um conflito dialético. Não é isso? Democratizar altos valores é democratizar o acesso a valores que não foram escolhidos democraticamente, mas que foram escolhidos por uma elite altamente educada. Né? Então você chega, os caras falam, o que, que você quer aqui? Você quer ouvir Mozart, Jean Sibelius, etc? Né? Ou você quer ouvir funk? Isso. Quando você pega valores de elite e distribui para a população, ela adora. Isso. Você começa a tocar Mozart, porque lá todo mundo gosta. Mas ela não conhece. Quem disse que o funk também não foi imposto de cima para baixo? Também foi. Né? Também foi. Mas a desculpa é que foi escolhido democraticamente. Então, você escolher democraticamente o conteúdo da educação é negar a educação, meu Deus do céu. Se você perguntar assim, fazer aqui, pega os moleques, quanto vocês querem aprender de cálculo integral? Resposta geral, nada. Se possível, não quero ouvir falar disso nunca na minha vida. É? Pronto. Democraticamente, democratizou. Não tem, a educação só pode ser democrática no sentido quantitativo, não no sentido do seu conteúdo, meu Deus do céu. Então, é dar valores bons para todo mundo. E, portanto, não é perguntar a eles, antes de receber educação, quais são os valores bons. Não é isso? Então, o problema, o que eu estava falando, o problema da autoridade é por uma base com toda a ciência política, porque a ciência política é ela estuda a política, qual é a ação que visa, em princípio, a se expandir sobre todo mundo. Em princípio, sobre a humanidade inteira, mas, em geral, sobre uma parte da humanidade que está acessível ao agente. Não é isso? Então, você decidir, em primeiro lugar, qual dos três tipos de autoridade weberiana ele tem, é um bom começo. Quer dizer, as pessoas obedecem porque ele representa um hábito consagrado. Ele está fazendo as coisas do mesmo jeito que sempre fez, então todo mundo obedece, porque aquilo não dá, por exemplo, não dá trabalho mental. Não é isso? Ou ele tem um aparato burocrático policial, né, pelo qual ele pode impor a sua vontade, né, por meio assim, de uma estrutura racional. Você tem o sistema, você tem as leis, o sistema judiciário, a polícia, os fiscais, etc, etc. Então, o cara representa o sistema burocrático estabelecido. E terceiro, ele pode ser obedecido porque ele é uma personalidade carismática cujo poder parece refletir uma força divina, um mistério incompreensível que se sobrepõe à autoridade do costume e à autoridade burocrática. Isto pode acontecer. Isso também pode haver o caso do falso carisma criado pelas duas outras autoridades. Você cria um falso líder. Por exemplo, todo mundo sempre diz que o Lula é um líder carismático. Ele nunca foi. O Lula nunca foi líder de nada. Ele foi um porta-voz, um símbolo. Ele fazia o que lhe mandavam. Sempre foi assim. E o sucesso dele é por causa disso. Ele nunca teve uma ideia própria. Nem o Foro de São Paulo inventou. Quem inventou foi o Frei Beto. Mas quem pensava por ele é o Frei Beto. O Frei Beto não tem esse... Ele não é uma figura exótica, assim, tipo Lula, ele não atrai atenção, é um camarada discreto, mas ele sabe o que está fazendo. Então, o Frei Beto botava as ideias na cabeça do Lula, o Lula repetia, ele fazia sucesso, daí diziam que o Lula é um líder carismático. Professor, oi. Isso entra naquilo que o senhor falou do terceiro poder de fazer a cabeça das pessoas? Como que o Frei Beto fez? Sem dúvida. O Frei Beto é um representante do poder intelectual, poder mental, como você queira. Típico, né? E eu, o senhor falou que é o mais forte de todos, né? Porque ele fica. A longo prazo, é. Você vê, nós ainda estamos no mundo do Frei Beto até hoje. É isso? Agora, o Frei Beto nunca exerceu o poder pessoalmente. É só sopra a ideia lá atrás e os outros repetem. Né? Então, o Frei Beto, o Haddad, é isso aí. Se você ler esse livro, eu recomendo que leia o livro do Haddad, Defesa do Socialismo, livro 98. Onde ele expõe o programa que o PT já estava seguindo, né, e dá, vamos dizer, as bases desse programa na escola de Frankfurt, acreditando que tudo isso é socialismo, isso não tem nada a ver com socialismo, mas absolutamente nada. Se for criar um regime socialista através do lumpenproletariado é absolutamente impossível, e Karl Marx já dizia isso. O sujeito está desmentindo Karl Marx na lata e dizendo que é marxista e que vai realizar os ideais do marxismo através do lumpen proletariado. Karl Marx dizia, peraí, o lumpen proletário só pensa em si mesmo. Ele só quer sacanear todo mundo e tirar vantagem. E ele é um lumpen proletário por causa disso. Né? De repente você faz uma política baseada no prazer sexual. Você quer uma coisa mais egoísta do que o prazer sexual? Você se diverte muito quando os outros estão lá na esquina fazendo suruba? Aquilo só é bom para quem está lá, né? Você vê, uma vez o Frei Beto, ele fez uma... organizou uma recepção para o Fritjof Capra, aquele físico idiota americano. E daí eu escrevi no livro A Nova Era, a Revolução Cultural, que esculhamba com o Fritjof Capra, mas que ele é uma besta quadrada, né? Ele tem o tal da física, ele não entende nem de tal, nem de física, nem de coisa nenhuma. Ele, por exemplo, ele dizia, até o fim da década vai acabar o consumo de combustíveis fósseis. Ele escreveu isso em 1908. E daí eles fizeram aquele oba-oba para o Fritjof Capra e eu mandei um livro meu para o Cristóvão Buarque e para o Frei Beto. E dizendo, pô, vocês ficam homenageando esse idiota e tal. Daí ele respondeu assim, você pode dizer o que você quiser, mas foi bom para quem lá esteve. Isso se aplica a todas as surubas do mundo. Foi bom para quem lá esteve. Mas isso é o fim, isso é uma confissão de vigarice. Nós ganhamos dinheiro, né? Tomamos uísque, o salgadinho estava bom, ficou no nosso hotel de 5 estrelas, foi bom. Né? Evidentemente, não era disso que eu estava falando, mas ele não sabia do que eu estava falando. Então, o Frei Beto é realmente ele é um representante do poder mental que se exerce sobre a esquerda. E as pessoas que seguem essa orientação, aí tem um truque que eu estava explicando no meu livro, que não ficou pronto ainda, que é A Marcha dos Abismos, que é a história das várias correntes ideológicas que contribuíram para o Maio de 68. E existe um elemento que é o seguinte, uma teoria política qualquer, uma ideologia, ela tem duas coisas. Por um lado, tem as suas frases explícitas, quer dizer, os seus ideais explícitos. Por outro lado, ela tem a sua lógica interna, a estrutura. As frases separadas, todo mundo pega, né? Mas a estrutura precisa do exame. E acontece que quando você começa a obedecer uma das frases, uma das ordens, você está comprometido pelas outras, na mesma ordem que a estrutura da ideologia está. Então, quer dizer, você, quando serve a uma ideologia, você está servindo a várias ordens não expressas, que estão implícitas na lógica do sistema. Está entendendo? Então, é a mesma coisa de Deus. Você não sabe o que vai dar o que você está fazendo. Porque você quer atender a estas ordens que você conhece. Mas qual é a conexão dela com as outras ordens e com outras premissas que não estão declaradas ali? Não estão declaradas, não é porque alguém decidiu esconder. Não é por isso. É porque, às vezes, o próprio autor da coisa não pegou. E eu dei o seguinte exemplo. Olha lá. Karl Marx, ele várias vezes percebeu que o proletariado era um bando de idiota que precisava da liderança dos intelectuais. Ele percebeu isso, ele comentou com o Engels. Por isso, se você procurar a obra inteira dele, ele não examina isso sistematicamente em parte alguma. Ele deixou esse problema para baixo do tapete. O que aconteceu com a Revolução Proletária Soviética? A ditadura de intelectuais que oprimiram o proletariado, né? Isso já estava na lógica interna do marxismo. Não como uma tese explícita, não como um objetivo. Né? Mas se tem um problema que é causado pelo seu próprio movimento e que a teoria do movimento não aborda, ela esconde, esse problema continua existindo, meu Deus do céu. Está entendendo como é que é isso? Então, do mesmo modo, se você pegar a proposta ideológica do PT, que é o empoderamento do lumpen proletariado, né? É claro que o empoderamento... Como é que você vai examinar? O que é o lumpen proletariado? O Haddad, no livro dele, parte do princípio que o limpo proletariado é o povo pobre. São os coitadinhos. E que é uma classe social. E isso é inteiramente absurdo. Isso é analfabeto de sociologia, porque o lumpen proletariado, como eu disse, ele não é uma classe, ele é uma outra sociedade de classe, dentro da sociedade de classe. Ele tem a estrutura de uma sociedade de classe. Por exemplo, se você pegar o narcotráfico, ele é toda uma estrutura de comando, tem uma cadeia de comando, e assim por diante. Então, o que, que você vai fazer com a apologia do lumpen proletariado? Você vai criar o reino do banditismo. Você vai entregar todo o poder aos grandes bandidos, bilionários. Isso é inevitável, está entendendo? Mas isso está nos ideais expressos do Haddad? Não, isso está na lógica interna. Você está entendendo? Quer dizer, aquele problema que ele não percebeu está ali dentro. E esse problema vai se manifestar no tempo devido. Está compreendendo? Então, você, as próprias técnicas psicanalíticas podem nos ajudar a isso aí. Porque, como dizia o meu falecido amigo Ronald Fred Cesar Miller, uma neurose é uma mentira esquecida na qual você ainda acredita. Então, o que acontece? Como é que surge, quer dizer, a ditadura dos intelectuais sobre os proletários da União Soviética? Ou a ditadura do narcotráfico sobre o resto da sociedade na história do PT? É a mentira esquecida que ainda está funcionando. Estão entendendo? Então, isto aqui é... Esses são os elementos de uma análise política. Você tem que levar tudo isso em conta. Daqui a pouco eu vou abordar o problema do qual é o agente da história. Mas tudo que eu estou falando, inclusive o que eu vou dizer em seguida sobre o que é o agente da história, constitui, evidentemente, um método. E esse método está mais ou menos resumido nos cursos que eu dei, cursos mais longos que eu dei sobre teoria do Estado e na apostila Problemas de Método da Ciência Humana. Porém, esse método não é para você aplicar como se fosse uma receita. Quer dizer, você pegar, temos que ver esse item, mais esse item, mais esse... Não é assim. O método vai funcionar se você o introjetar, fizer dele um elemento da sua própria percepção da realidade, e depois você perceber a realidade sem pensar em método. Está entendendo? Quer dizer, os métodos bons funcionam quando são esquecidos. Quer dizer, eles já foram tão introjetados, não é isso? Isso é a mesma coisa assim, que o pianista, na hora que ele vai tocar, né? ele vai pensar no nome das notas? Não, já introjetou, aquilo já funciona automático. Então, o método funciona desta maneira, ele tem que virar uma parte da sua inteligência, uma parte da sua personalidade. Claro que você pode ampliar o método, reformar, melhorar, espero que faça isso com o tempo, né? Mas ele tem que... O método não é para ser aplicado, né? Porque se ele é aplicado, então ele é uma coisa que ele não é nem o observador, nem o objeto observado, ele é uma terceira coisa. E se você vai pensar nele, você vai desviar a atenção, né? Então o método tem que estar dentro do observador, no coração do observador. E daí automaticamente você vai prestar atenção nos pontos que o método te ensinou a prestar atenção. Só assim que funciona, né? Então, quantas vezes você precisa ler isso? 1000 vezes até aprender. Precisa meditar muito. Precisa personalizar. Quer dizer, você tem que dizer essas coisas para você mesmo na sua própria linguagem. Porque se for só na minha, então é só um negócio que você decorou, então não é seu ainda. Não? Muito bem, vamos ver o negócio da questão do agente. Quer dizer, se a ciência política é um estudo da ação, então, bom, é claro que o elemento da autoridade faz parte disso, como acabo de dizer, mas ainda temos que pensar numa coisa, que é quando você diz ciência histórica, a história é a história de quem? Já comentei outro dia aqui, você fala história do Brasil, eu digo, mas o Brasil não tem história nenhuma, o Brasil é um território onde as coisas aconteceram, ele não é agente nem paciente da história. Né? Então, é claro que você fala a história do Brasil, é uma expressão metonímica. Né? Você está designando uma coisa, vamos dizer, por uma qualidade acidental dela e não por ela mesma. Né? Então, toda história é história de uma ação, ou de um conjunto de ações. E você tem que saber quem é o agente que fez essas ações. Em geral, ao designar o agente, as pessoas também usam a expressão metonímica. Né? Diz assim, o governo de Washington decidiu tal coisa, assim, assim, assim. O Vaticano decidiu não sei o quê. Como que o Vaticano... O Vaticano é, é um monte de edifício que tem ali no meio de Roma. Né? Então, o papado desse... O papado não decide nada. Ou é o papa, ou é o secretário de Estado, ou alguém lá dentro decidiu. Então, você tem que sempre descobrir quem são os agentes reais. Quando se trata de agentes individuais, a coisa não é tão difícil assim. Quer dizer, você vai varrendo essa terminologia confusionista e você sempre acaba descobrindo quem foi que fez as coisas. Né? Mais ou menos no mesmo sentido que você descobre numa investigação policial quem é o bandido, quem é o assassino. Né? Mas também você pode estar fazendo essa pergunta não sobre sujeitos individuais, mas sobre agentes históricos coletivos que duram, como, por exemplo, acabei de dar o exemplo do Vaticano, a Igreja Católica, o Partido Comunista, a maçonaria, os grandes bancos, etc., etc. Dessas entidades que são designadas por nomes gerais, quais são realmente sujeitos da história? Quais são realmente agentes históricos? E quais são apenas entidades metonímicas que disfarçam os agentes reais? Não é isso? Então, nós podemos perguntar assim, as nações podem ser agentes da história? A resposta é nunca. Sempre que você disser que uma nação fez algo, você está raciocinando metonimicamente. Né? Então, por exemplo, a Alemanha invadiu a Áustria. Como a Alemanha invadiu a Áustria? Quer dizer que o território alemão cobriu o território? Não. São alguns alemães que entraram lá, não é isso? Quais alemães e quem mandou? Tá certo? Então, nós entendemos que as nações jamais são agentes históricos. Para ser um agente, é necessário ter uma unidade substantiva, não apenas uma unidade verbal. Quando nós falamos uma nação, qual é a unidade de uma nação? Bom, é uma unidade verbal, conceitual. Dentro da nação existe uma multiplicidade de elementos que uns não têm absolutamente nada a ver com o outro. E nunca uma nação inteira age de maneira unificada. Isso nunca acontece. Isso é absolutamente impossível. Você pega a nação inteira, bom, então deve abranger também os bebês recém-nascidos, não é isso? Os loucos que moram lá, os bêbados. Todo mundo participou? Não. É sempre um pedaço. Então, quer dizer, a nação não é um agente histórico. Ela pode designar metonimicamente. Mas se é uma metonímia, a metonímia é uma qualidade de alguma coisa, alguma substância real. Qual é a substância real que está envolvida? Tá certo? Então, nós podemos entender, por exemplo, que a Alemanha, né, nunca foi sujeito de ação, mas o Partido Nazista foi. Porque ali você tem uma entidade que os caras se reúnem, que eles têm um propósito comum, que eles declaram esse propósito, que eles repetem o mesmo discurso, hein? E que eles têm uma vontade convergente. Hein? Então, você pode entender que esta entidade ela tem força agente e dá para você escrever a história dela. Se você for escrever a história da Alemanha, é apenas a história de coisas que aconteceram no território. Não, essa história não tem unidade. Isso é muitíssimo importante entender. Não é isso? A unidade dos acontecimentos históricos, frequentemente, é uma fantasia que só existe na cabeça do historiador. Qual é a unidade de tudo que aconteceu no território brasileiro? Uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra, mas na cabeça do historiador, ele forma, ele cria uma ficção que ele chama História do Brasil. Agora, se ele for escrever a história do Partido Nazista, aí já não é ficção. Aí a unidade não está só na cabeça dele. Por quê? Porque todos os caras que entraram no Partido Nazista, eles estavam lá concordando com as mesmas coisas e querendo fazer as mesmas coisas. Então havia uma concordância, uma convergência de vontades e, portanto, uma convergência de ações. Não é a mesma coisa que a unidade, vamos dizer, física do ser humano, mas é uma unidade, de qualquer maneira. Não é isso? É uma unidade composta de elementos separados, porém convergentes. E nunca nenhuma nação foi isso. Está entendendo? Se você pegar certas organizações, como por exemplo a Igreja Católica, ou cada igreja protestante considerada em si mesma, ela tem essa espécie de unidade, quer dizer, ela pode continuar agindo de uma maneira convergente. Por quê? Porque todos os seus membros estão querendo a mesma coisa. durante um certo tempo, não é isso? Mais ainda, nós só podemos entender que uma ação tem dimensão histórica quando ela dura mais do que a vida do agente individual. Se tudo que o sujeito fez foi apagado durante a vida dele, não deixou rastro histórico. Mas nós entendemos, por exemplo, o Código Napoleão não é assim, por quê? Porque ainda tem países que obedecem ao Código Napoleão. Não é isso? Os 10 mandamentos. Moisés desceu do Sinai com os 10 mandamentos na mão. Tem os caras obedecendo até hoje. Não é isso? Então, aí você vê a verdadeira dimensão da ação histórica se mede pela sua duração. E essa duração depende de que haja tipos de agentes que sejam capazes de fazer milhares de ações individuais continuarem convergindo no mesmo sentido durante muitas gerações. Está entendendo? Então, aí entra realmente o problema da reprodução de valores e de condutas, através da educação, do treinamento, etc., etc. Da disciplina, tudo isso importa. Então, só as entidades que têm isto têm realmente história. As outras têm história só metonimicamente. Então, podemos escrever, por exemplo, uma história da Igreja Católica, uma história da maçonaria, né? Ou pelo menos, vamos dizer, das maçonarias nacionais, porque eu duvido que exista uma unidade mundial da maçonaria. Isso não existe. Né? Existem várias maçonarias diferentes, às vezes até as lojas, uma não sabe o que a outra está fazendo. Então, pelo menos onde houver ali um contato real entre gerações, você vê, bom, existe uma ação histórica. Então, se existisse um sujeito capaz de durar 300, 400 ou 500 anos, ele seria um agente histórico. Existe isso? Nós não sabemos. Mas nós sabemos que quando no budismo se constitui o Dalai Lama, você acha um menininho que está predestinado àquilo e você faz uma série de ritos para que ele incorpore elementos de memória dos outros Dalai Lamas anteriores. Se isso funciona mesmo, eu não sei. Mas os budistas acreditam que existe e o próprio Dalai Lama também acredita. Portanto, ele sabe que ele não é só ele, ele é um pouco dos antecessores. Então, quer dizer, as ações dele terão uma certa continuidade em relação aos antecessores. Se você disser, mas se tudo isso foi ilusório, fala, bom, não interessa, está funcionando como se fosse real. Porque o cara acredita nisso, e ele mesmo está agindo em função disso. Então, até certo ponto, está funcionando. Tem eficácia histórica. Tem eficácia histórica, claro. Então, isso é o que se chama, no estudo esotérico, chama individualidades estendidas. Nisso existem personagens históricos que foram vistos em vários lugares, com muitos séculos de diferença. Esse é o famoso Cagliostro, né? O mago da Revolução Francesa. Ele apareceu em vários séculos. Você tem os santos da Igreja. Eles estão sendo vistos aí há séculos. Então, você aí vai ter que estudar a história de cada um e ver como é que foi isso. Ele apareceu aqui, depois apareceu lá, depois apareceu... sempre fazendo coisas que eram coerentes entre si. Então, sem você levar isso em conta, você jamais vai saber o que é a ação histórica. Agora, diga para um historiador formado na USP, né? Eu digo, olha, as ações do santo da Igreja Católica têm mais continuidade lógica histórica do que a história do Brasil. Ele não sabe o que está falando. Por quê? Que ele vai achar que tudo isso aí é motivo de, é assunto de crença religiosa. Eu digo, mas se fosse crença religiosa, não poderia ser estudado como fato. Então, quando você vê, por exemplo, os milagres feitos por um santo, né, os milagres aconteceram realmente ou não? Ou as pessoas simplesmente acreditam que aconteceram? Então, a pergunta era, o paralítico que Jesus curou saiu andando ou apenas acreditou que saiu andando? Essa é a pergunta básica. Então, quer dizer que se existe um único caso em que o sujeito foi realmente curado, sofreu realmente um milagre, então você entende que este modo de ação é perfeitamente existente. Mesmo que tivesse um só. Então, quando você pega essa igrejinha que tem no New Mexico, né, e os caras precisavam fazer uma escada num lugar muito difícil, E daí um dia aparece lá um carpinteiro que eles nunca tinham visto, propôs a fazer, né? E ele fez uma escada que não pode ficar de pé de jeito nenhum, que foi feita de uma madeira que não existia no lugar, que ninguém nunca viu essa madeira, e sem um único prego, e o negócio está lá, as pessoas estão subindo e descendo até hoje. Falou, opa, peraí, isso aconteceu ou não aconteceu? Aconteceu fisicamente, né? Então, quer dizer que esse tipo de ação é possível. E ele tem uma certa continuidade. Você vai ver as distintas aparições deste carpinteiro, que era o próprio São José, elas têm uma continuidade. Quer dizer, é como eu vou dizer, São José tem uma presença histórica muito maior do que o Partido Comunista inteiro ou a democracia americana inteira. As ações da democracia americana não têm continuidade assim. Cada presidente faz um treco completamente diferente, um apago que o outro fez. Você não consegue ter uma, vamos dizer, pegar uma lógica interna das ações da presidência americana. Sai Obama, entrou Trump, pronto. A pior coisa que o outro faz, que o sujeito faz, apagar tudo que o outro fez. São José faz isso? Não. São José está lá desfazendo o que ele fez? Não. Continua fazendo a mesma coisa em linha reta. Quantos santos tem? Um montão. Se você estudar a história de cada um, você vai ver que todos são assim. Eu acho que ignorar a história dos milagres, assim, deforma completamente a sua visão histórica. Porque a história é o quê? Continuidade no tempo. Não é isso? Então, você teria que se basear nas ações que têm continuidade real, para depois você estudar. Baseado nelas, você entender as ações só têm continuidade metafórica ou metonímica. Quer dizer, você vai do mais real para o menos real. Isso, eu creio, jamais é levado em conta pelos cientistas políticos do mundo inteiro. Pode ter um ou outro que tenha pensado nisso, eu acho que o Dugin pensou. Não sei se ele entendeu alguma coisa, mas ele sabe que isso existe. Professor, então, oi. Tem um caso que eu estou tendo dificuldade de entender. Então, um cafezinho aí, viu? Diga. É o caso daqui, dos Estados Unidos. Eles são um país que a fundação tem toda uma mitologia, não sei qual é a história que eu disse, dos congressos, dos estados, assinando a independência, depois uma constituição, e, com alguns ritos que se repetem no tempo, enfim, nas eleições e tudo mais. Isso, por que isso vem a ser tanto de um partido nazista, dessa, de alguma unidade de um partido? Não, porque, veja, o que se conserva aí, nesse elemento todo, é um conjunto formal de regras. Não é uma, vamos dizer, uma substância material, uma entidade real que se conserva. Vocês não estão acabando de ver, um presidente apaga o que o outro fez. Qual é a continuidade? Nenhuma. Você limita a ação do novo agente, mas... Claro, você tem uma série de regras que você vai ter que seguir. Então, esse conjunto formal, vamos dizer, a Constituição americana, as leis, não, isso aí continua mais ou menos. Mas isso não é uma entidade substantiva. Vamos dizer, essa é a parte ahistórica de um processo histórico todo fragmentado. Essa parte ahistórica, bom, ela permanece. Mas ela, por si mesma, não tem história. Tem o problema de um governo dinástico, né? Monárquico, que normalmente o novo rei tenta continuar, né, uma espécie de obrigação dele, da continuidade às ações. Claro, as famílias dinásticas são agentes históricos reais, porque cada neguinho é educado para ser igualzinho o pai dele. Pô. E se ele não quiser, ele vai embora. Já aconteceu, falando, não, eu não quero ser rei, eu quero... Tem o caso do rei da Inglaterra, não, eu não quero ser rei, eu quero é casar com essa mulher. Pode acontecer, então ele larga, então ele não é mais um membro do... Ele é ainda um membro da família real, mas não um membro do governo, um membro do Estado. Não é isso? Vamos dizer, e quando eu falo família dinástica, não são só as famílias nobres. Essas famílias de milionários são assim, está aí o Rothschild, desde o século XVII estão aí. Cada novo menininho que nasce ali é educado para fazer o que o pai e o avô faziam, e eles, até hoje estão... aceitam isso. Se um dia não aceitar, pode quebrar a família e acabou. Mas só se for louco, né, que faz isso, né? Se não, eu não quero dinheiro. Tem adesão consciente. Tem adesão consciente. Né? Claro. As ordens religiosas podem ser... Pode, sem sombra de dúvida, porque elas estão ali para formar cada nova geração. cada novo beneditino vai aprender igualzinho o beneditino anterior. Então, essas são agentes históricos, as famílias dinásticas são agentes históricos. Né? Certas entidades esotéricas ou ocultistas, que através de iniciações formam pessoas com a mesma cabeça, geração por geração. A própria maçonaria é um exemplo. Então, ela pode ter uma ação contínua, mas o que eu estudei da maçonaria, ela não tem essa unidade mundial que o pessoal imagina. Você tem diferentes maçonarias, e uma maçonaria não sabe o que a outra está fazendo, e tem muito conflito lá dentro. Então, mas, se, por exemplo, você pega as organizações esotéricas islâmicas, taricas, né? Tem taricas que têm 1.400 anos. Entendeu? Quer dizer, eles têm árvore genealógica, cada um que deu iniciação para o outro, e para o outro, e para o outro, e para o outro, outro, e todos estão fazendo a mesma coisa desde o início. Então, essas têm uma força extraordinária. Né? Então, por exemplo, quando o pessoal estuda essa questão islâmica, eu nunca vi um único desses gênios do comentário político, né, levar isso em conta na análise do mundo islâmico. Porque isto não é assunto para sujeitos interessados em comentário político. As taricas são entidades espirituais mortalmente sérias. Você pode não acreditar na religião islâmica, não precisa acreditar, mas você precisa saber que ali a atividade tem finalidades espirituais mesmo. Eles acreditam. Claro, eles estão nisso de maneira mortalmente séria, não estão lá para brincar. Não dá para fazer uma analogia com os monastérios, né? Não, dá para fazer. É mais ou menos a mesma coisa. Quer dizer, se alguma ordem monástica está lá para brincar, ou para conquistar poder político, não. Mas não, nós estamos aqui para ir para o céu, pô, falar com Deus. Né? E os muçulmanos, a mesma coisa. Você pode dizer o seguinte: a nossa técnica funciona, a sua não. Né? Pode ser. Não é isso? Mas que eles estão lá de maneira mortalmente séria, estão. E a autoridade de um sheik, de um chefe de uma tarika no mundo islâmico, é um treco assim que não tem rei ou governante que possa competir com ele. Agora, esse mundo das tarikas, o tarik, certo, o plural é turuk, né? Eu já tentei mapear quantas existem, não dá. Não dá, é uma barafunda, um negócio assim. Ninguém sabe isso. Só se você entrar, viver dentro de um país islâmico e frequentar as mesquitas e conhecer os caras, daí você conhece um cara da tarika, outro da tarika. Né? Então, sem isso, você não vai entender nunca a política islâmica. Nunca, nunca, nunca. Então, é o que eu falei. O pessoal começou a falar de invasão islâmica quanto a partir dos anos 90. Quando aparece o problema de imigração, os caras começam a queimar coisa. Então, quando você vai ver, isso, esse projeto já está no livro do Guénon de 1923. Agora, o primeiro sujeito que escreveu o René Guénon foi o inventor da invasão islâmica. Fui eu. Né? Os caras que estão metidos na tarefa não escrevem, por quê? Mas não querem contar o truque. E o do outro lado não escreve por quê? Porque não sabe nada disso. E nem entende quando a gente explica. Quer dizer, o sujeito, pega aí você, liberal materialista, acha que tudo isso aí são crendices, não sei o que fala. Bom, você é um cara tão superior, né? Eu não me considero superior a nenhum sheik, de tarika nenhuma. Sei que esse homem tem uma experiência de exercícios espirituais que eu não posso nem entender. Se ele está conversando com Deus ou com o diabo, eu não sei, mas eu sei que com alguém ele está conversando. Né? Quer dizer, ele está lidando, vamos dizer, com uma esfera de realidade que transcende o quadro da história terrestre. E se ele transcende, ele abrange. E se ele abrange, ele determina. Agora, você vai... O que nós vamos perguntar aí para, sei lá, o Rodrigo Cocô? O que ele acha disso? Os caras são assim, sabe? Ouve dizer isso. Me ouve dizer essas coisas. Vão lá ler dois livrinhos rapidinho e começa a dar palpite. As coisas simplesmente não são assim. Isso não é um assunto que você pode entender lendo um livrinho. Não é assim. Né? Professor, e o ideal da justiça social, eles falam que certos hábitos têm continuação histórica, como, por exemplo, assim, o hábito de escravizar os negros, que isso ainda surte um efeito hoje em dia na condição dos negros que vivem na América. Como é que... Espera aí, mas os negros começaram a escravizar os negros muito antes dos brancos, então por que, que eles não fazem mais isso? Se é histórico, se é o peso da duração histórica que determina isso aí, então, desde quando existe a escravidão na África? Desde que existe a África. Pô. Não é isso? Então, toda essa história, vamos dizer, o elemento escravista na sociedade brasileira, isso é tudo uma palhaçada. Então, se vamos estudar, vamos dizer, o peso do escravismo na civilização, bom, nós temos que ver quais foram, vamos dizer, as grandes sociedades escravistas, né? O Ocidente não foi uma delas. No Ocidente, o escravismo durou 300 anos. Então, você veja, a escravidão romana foi extinta por influência da Igreja, substituída pelo que chamava o servo da gleba. O que é o servo da gleba? Ele é um proprietário, ele pode ter herança, ele pode legar a sua herança para o seu filho, ele pode ter família, etc, etc. Então, aí praticamente acabou. Puta, podia sobrar um outro escravo ali. Não dá para a gente saber, mas... Como instituição geral, bom, podemos dizer que pelo século 3 ou 4 a escravidão romana foi acabada. Quando os brancos chegam à África, por que eles têm ideia de escravizar os caras? Porque eles chegaram lá e viram o comércio de escravo lá, eu também quero. Não foi o branco que inventou isso. Né? Eles viram isso na África, meu Deus do céu. Às vezes você tem imensos impérios escravagistas ali. Então, pega o livro do teu antropólogo africano, chamado Tidiane Ndiaye. O livro chama Le Génocide Voilé, o genocídio velado. Especialmente sobre a escravidão muçulmana. O grande escravizador, o maior escravizador do mundo foi o Islã. Mas ele também não inventou. Né? Ele aprendeu também na África. Ndiaye, N'Diaye. Você vê, onde que existe escravidão ainda? Na África, Sudão. Isso é difícil de tirar, né? Está tão arraigado, não dá para tirar. Isso pode ser considerado continuidade histórica. Mas pega todas as civilizações escravistas, Sudão, o famoso Império de Oyo na África, um império enorme que escravizava todo mundo. Vê se algum dia houve algum movimento abolicionista dentro deles. Nunca nenhum. No Islã inteiro, nunca houve. Ninguém pode pregar o abolicionismo no Islã, por quê? Porque a escravidão é uma instituição corânica. E se você vai se voltar contra o Corão, os caras cortam a sua cabeça. Quer dizer, por que, que eles pegaram como suprassumo do escravismo a civilização menos escravista que existiu na história humana? Quem foram os primeiros escravos na América? Os brancos. Era escravizado pelos índios. Essa história é bem contada, tem um documento a respeito. Eles já vinham, já eram escravizados pelos brancos na Europa. Então, tinham o que eles chamavam, acho que indenture, uma coisa assim. Você se vendia por um cara por um período determinado, 7 anos, por exemplo. Você era escravo dele durante 7 anos, depois você ficava livre. Então, você já chegava assim. Daí, você se dava mal, o índio pegava e escravizava você e pronto, você tinha que trabalhar para o índio. Alguém conseguiu escravizar índio na América? Não, nunca. A não ser os próprios índios, evidentemente. No Brasil conseguiu escravizar algum, mas aqui não conseguiu ninguém. As tribos eram muito mais desenvolvidas bellicamente do que as brasileiras. Tem um livro aí que chama Solar Dance, a Dança Solar. O autor chama não sei o quê, Goodrich. Isso é a verdadeira história dos índios americanos. É um negócio assim, horripilante, horripilante. Eram genocidas, torturadores, assim, gente perigosíssima, não era para brincar com eles. Scalp Dance, exatamente. Está aí em cima da mesa. Mostra para ele, Hugo. Scalp Dance, é. É esse aí mesmo. Aí. Isso é só documento da época. Só narrativas de pessoas da época. A redação do próprio autor é mínima, ele só emenda um pedacinho com o outro. Então, essas, vamos dizer, todo esse elemento, vamos dizer, de retórica, ideologia baseada em história, nós temos que acabar com tudo isso, nós temos que desmantelar isso aí, se querer me entender alguma coisa. Não tem que desmantelar para fora, tem que na nossa cabeça, pelo menos. Assim, é para não acreditar nunca mais. Né? Ela tem uma pergunta. Diga. Qual é a pergunta? Pode fazer agora. Na verdade, minha pergunta é em relação àqueles conceitos iniciais que o senhor falou no começo da aula, né, sobre o conceito de autoridade do Max Weber. Eu estava pensando a forma como algumas nações são criadas, algumas são... Elas artificialmente, né? Elas são muito. Ou seja, nação imposto de cima para baixo. O grande exemplo disso é a Itália, né? E a Alemanha também, né? A aristocracia impôs ao povo a unificação de diversas repúblicas que tinham vida própria, né? Sim. E o Brasil, de certa forma também, a forma como a república foi criada aqui, de maneira bastante artificial também. E a Itália e a Alemanha geraram líderes. Mas o Brasil não foi criado por unificação, o Brasil é o contrário, né? É, mas a república brasileira foi criada de maneira muito artificial por 5, 6 pessoas. E esses três países geraram líderes carismáticos também artificiais. Ou seja, nações que são criadas artificialmente tendem mas a gerar... Mas tem pseudo líder carismático, o Lula é o característico. Jânio Quadros é característico. Collor de Mello. Aqui já tem três pseudo líderes carismáticos. Quando você vê que o indivíduo não tem... A qualidade, não tem a força tremenda da personalidade que o líder carismático tem que ter. Mas ele exerce uma função que todo mundo quer carismático. Quer dizer, o Jânio Quadros era um pobre louco. Né? O Collor era um covardão, um cagão, para dizer a verdade. Né? E o Lula é apenas um bêbado comedor de cabrita, porra. Né? O Obama não era similar ao caso do Lula? Também. O Obama também, um claro, fake, claro. Totalmente fake, feito pelos outros. Sim, sim, sim. Exatamente no momento que o conceito de nação americana vai se esfacelando aos poucos, né? Comida à esquerda, especialmente. Né? Sim, quando você vê. Os Estados Unidos foi criado por líderes carismáticos. Aquela turma toda, pai fundador, cada um era um sujeito notabilíssimo. Todos eram heróis de guerra. Não era brincadeira aqueles caras. E eram intelectuais de primeiríssima ordem, pô. Né? O carisma natural. Daí o negócio vai caindo, e até chegar no Obama, meu Deus do céu. O Trump levanta um pouquinho o negócio, né? Um pouquinho também, né? Não é muito. Mas o Obama é assim, é o ridículo do ridículo. Né? Foi esse raciocínio que eu tentei fazer aqui. Nações artificialmente criadas tendem a gerar líderes carismáticos também artificiais. Claro, claro, claro. Quer dizer, o que aconteceu aqui no caso do Obama me leva à conclusão de que o sistema americano caiu. Ele já não existe mais. Porque se você bota lá em cima um sujeito com documento falso, você não tem coragem de processar o cara, de criar nada. E ainda tem... Né, primeiro, o que aconteceu? Primeiro tem uma repórter que descobriu isso aí, que o documento dele era um falso. Ela chama-se Debbie Schlussel. Ela publicou isso. Ninguém ligou muito. Mas, 3 semanas depois, aparece um advogado que foi advogado da Hillary e ele coloca em... circulação, a história de que Obama nasceu no Quênia. E daí toda a discussão vira para o Quênia. O que é uma situação impossível de resolver. Então, um problema simples, que é a falsidade documental, vira 5 anos de discussão em torno de uma hipótese que você não pode nem provar, nem impugnar. E o pessoal aceitou o farsante na presidência em duas eleições. Não houve um processo contra ele pela falsidade documental, que é materialmente provada. Então, bom, esse país caiu de joelho perante a farsa, né? Quer dizer que a elite, sobretudo jornalística, impôs a sua vontade e ninguém teve coragem, não teve meio de reagir. Então, cadê a democracia americana? Acabou. Não tem mais, o povo não tem mais como reagir. E daí o que eles fizeram? Fizeram que era brasileiro. Elegeram um presidente para mudar isso. E esperam que o Trump faça isso por milagre. Não pode, só o povo pode fazer, o povo, o presidente não pode. Professor, num dos primeiros dias o senhor falou que, eu não sei se eu peguei bem a coisa, mas se não me engano, a democracia só funciona em lugares pequenos. É o que Aristóteles dizia. Aqui eles resolveram isso com o federalismo, quer dizer, você divide o espaço em vários estados independentes, e dentro de cada um deles você tem a democracia. Mas à medida que o Estado central vai crescendo e cortando, né, o poder dos Estados, a democracia acaba. Então é o problema da guerra civil. Eu recomendo muito para vocês um negócio que chama O Grande Debate, The Great Debate. São dois historiadores, os dois são pastores protestantes. Quem tem a razão, o Sul ou o Norte? Né? O debate é um espetáculo. No Brasil aquilo é impensável. Pegar dois caras que realmente entendem tudo do assunto. Os dois estraçaram, então, no fim você fica, porra, quem ganhou? Difícil saber. É. E você vê que essa questão ainda existe. Né? Ninguém sabe quem tinha razão. E eu penso assim, o Lincoln ele tinha ideia da nação, unidade nacional. Ele preservou a unidade nacional. Ninguém pode negar que ele fez isso. Né? Então, ele tinha razão, porque se os Estados Unidos fossem 20 países separados, não teria jamais o poder que teve, não desempenharia o papel histórico que desempenhou, não poderia ter salvado a Europa, nem nada. Mas o outro lado? O outro lado estava defendendo direitos que são legítimos. Não é isso? Não estava defendendo... A escravidão não tem nada a ver com a história, porque dos fazendeiro do Sul, apenas 6% tinham escravos. Você acha que os outros 94% iam morrer para assegurar o direito de ter escravos? Claro que não. Era um problema, vamos ver, da autonomia maior ou menor dos Estados. Esse é o problema central. E aí eu vejo que os dois lados tinham razão. Quer dizer, o Lincoln viu a mais longo prazo, mas na situação imediata, os caras do Sul tinham lá essa razão também. Eles estavam defendendo coisa que era o seu solo, o seu passado, a sua cultura, a sua família, tá? Mas o Lincoln, ele viu longe, falou para nós, precisamos continuar, temos esse estado de tamanho medonho, precisamos conservar isso para ter poder no mundo. Bom, então é isso o negócio. E outra questão, pessoal, é aquele conceito do Wagner também sobre comunidades fechadas ao transcendente e comunidades abertas ao transcendente, né? que viram nações. Os Estados Unidos, os liberais falam que foi criado com base no liberalismo puro, econômico, mas... Não, isso é absolutamente falso. Havia um elemento espiritual muito forte, né, naquelas comunidades criadas. Absolutamente falso. Eram todos cristãos. Eram todos cristãos e todos maçons. Uhum. Porque entre o protestantismo e a maçonaria não tem o conflito que tem entre a Igreja Católica e a maçonaria. Então, o cara pode ser cristão maçom, como o George Washington era cristão maçom, todos eles eram cristão maçom. No mundo católico, houve também alguns fenômenos desse tipo, o famoso Joseph de Maistre, ele era um ultracatólico, defendido do papado e maçom, pode acontecer. No Brasil estava cheio de católico e maçom, mas era uma coisa que, veja, o próprio René Guénon, que é um grande conhecedor de maçonaria, quando o tradutor brasileiro dele contou que no Brasil estava cheio de bispo maçom, ele falou, pô, mas isso aqui, a única vez que aconteceu aqui foi na Revolução Francesa. Mas no Brasil continua até recentemente. O famoso Dom Avelar Brandão, que era cardeal primaz, era maçom. Então, o Brasil pode tudo, né? Como dizia o Andrei Pleixo, que era ministro das Relações Exteriores da Romênia, o Brasil é um país onde ninguém tem obrigação de ser normal. Hoje temos duas nações assim, marcadamente abertas ao transcendente, que é Polônia e Hungria. Né? Sem dúvida, então, sem dúvida. A realidade nesses dois países está cada vez mais forte. Claro, né? Claro. O Trump está tentando trazer isso de volta. E este era o programa do Bolsonaro no Brasil. Né? Mas ele não levou em conta a toxoplasmose. Tu cristão, só que é tudo louco. Esse negócio de toxoplasmose eu acho muito sério. Muito sério. É a primeira vez que eu vi o Alex Jones falar isso, é claro que eu fiquei ofendido, como todo mundo, mas espera aí. Isso não é uma questão de opinião, a gente tem que contar quantas pessoas têm mesmo essa doença. Quando ele veio, você viu o vídeo que eu pus, né? O vídeo daquele pessoal, do pessoal avançando para pegar um pedaço do bolo, né? Esse problema é normal, evidentemente. Agora, eu penso, existe algum fator sociocultural que possa, por si, provocar essa situação? Eu falo, não, precisa de um problema cerebral aí. Você vê a conduta do coronel Zee Croquette? Ele fala, meu Deus do céu, ele não é bom na cabeça. O Mourão também, velho. O Mourão fala aquelas coisas horríveis e depois fica mandando recadinho fofinho, né? É louco completamente. Eu acho que ali no Brasil, realmente, se nós temos esse problema da toxoplasmose, então você precisa de uma ação médica do governo sobre toda a sociedade. Isso só é possível com uma ditadura. E quem vai fazer a ditadura? Foi muito fácil dizer, precisamos aqui de uma ditadura militar. Você está vendo como sou militar brasileiro, meu Deus do céu? Eles padecem do mesmo mal. Padecem do mesmo mal, todos têm toxoplasmose. Então, assim, precisamos... O meu pai tinha um secretário que era um velhinho meio maluco, né? E ele tinha tido um AVC e ele falava tudo torto, né? Ele dizia assim, só isso é uma boa ditadura militar. Eu digo, ah, é? Mas cadê os ditadores? Quando eles tiveram a ditadura militar, você vê um monte de besteira que fizeram. Então, os caras fizeram, subiram lá dizendo que ia acabar com o comunismo. No dia seguinte que eles saíram, os comunistas tomaram tudo. E a família Bragança, professor, não pode oferecer uma solução? Sem problema. Você é monarquista. Mas como é que eu vou ser monarquista com a família monárquica que não quer reinar? É besteira você. Né, está a favor de nomear rei um cara que não quer ser rei, nem eles não estão ligando para isso, meu Deus do céu. Nem o próprio Luiz Felipe. Mas o Dom Bertucci, professor, ele está fora dedica a vida inteira dele a isso. Quem? O Dom Bertrand. Mas o Dom Bertrand tem liderança? O Dom Bertrand, onde ele entra, bate nele, meu Deus do céu. Ele é um professor universitário, ele não é um líder. Né? Um rei é o comandante das Forças Armadas, meu Deus do céu. Ele tem que ser não apenas um soldado, ele tem que ser um herói, tem que ser um soldado mais valente que os outros. Foi um cara desse que fundou Portugal e foi um cara desse que fundou o Brasil. Mas força militar é força militar em qualquer lugar. Por que você acha que a família militar inglesa pega os garotinhos delas de 18 anos e manda para a guerra no deserto? Para passar tudo com os outros. Tem outro dia. Qual é o príncipe lá que eles entrevistaram no deserto? Lá na... Príncipe inglês lá na... É o Harry. É o Harry, é. O cara se ferrando lá no meio da guerra como todo mundo. Por quê? Porque ele tem que aprender isso, senão ele não pode ser rei. É? O outro também serviu, né? Também foi, né? É. Não, mas vocês sempre fizeram assim. Né? Quantos reis a própria família real inglesa não matou? Quando não está agradando, corta ele a cabeça. E quer dizer... Tem um treinamento militar. Como é? A família real inglesa tem um treinamento militar. É claro, todos eles sempre tiveram. Eu lembro uma vez que o príncipe Charles sofreu um atentado de faca e ele ficou invencível. Sim. Ele perdeu a majestade nem na hora de ser esfaqueado. Isso aí, né? Os seguranças foram lá, entraram na frente, pegaram, era uma mulher, né? Ele ficou... Imagina se vê alguém, pode ser uma criança com a faca na sua barriga. É que nem isso, o rei Luiz XV, né? O rei Luiz XV, o cara esfaqueou ele, e ele, assim, muito educadamente, esse senhor me deu uma facada. Esse senhor, vê se pode. Eu vi essa do príncipe Charles, um negócio maravilhoso, quer dizer, o outro lá querendo... Matar ele, assim, com desprezo. É bom, então, você está preparado para ser um rei. Dos nossos, qual é assim? Então, não vai ter rei nenhum, porra. Isso é pelo Dom Pedro II, né? Que não ofereceu resistência nenhuma. O Dom Pedro II, pronto, ele é um bom sujeito, mas ele não era um rei de maneira alguma, muito menos um imperador. Tá louco para ir embora, e foi embora. Não, você, veja, ali, o imperador, ele já não tinha o comando das forças armadas. Ele não era um soldado, não tinha formação militar nenhuma, nunca esteve no meio dos militares. Então, o que você está fazendo aqui? Você está aqui para ser morto. Dizem que até a própria Marinha ofereceu, né? Claro, mas ele não tinha formação militar, não tinha... ele não queria ser imperador, ele era apenas... O que, que ele era? Ele era um cientista, ele era um geógrafo, um geólogo. Muito bom. Se fosse professor de universidade, seria um sucesso. Você sabe a história do Charles Darwin? Charles Darwin está lá no Brasil? Isso é verdade. Ele estava lá colhendo umas conchinhas na praia, prenderam eles, porque ele estava contrabandeando coisa, né? Daí ficou lá na cana e o Dom Pedro II ficou sabendo disso, ficou chocado. Foi lá na cadeia, tirou o homem, levou para o palácio. Eles ficaram uma semana conversando sobre geologia, essa porra toda. O Charles Darwin foi embora e anotou no diário. Os brasileiros são uma tribo de macacos governados por um filósofo. Então é isso, gente. Eu acho que nós podemos terminar por aqui mesmo, né? Faltou alguma coisa? Tem alguma pergunta a mais? Se não tem, vamos acabar. Oi, peraí. Diga. Tem uma aqui e outra lá. Falando dos agentes históricos, né? No caso do Islã, no cristianismo não temos visto que o cristianismo tem tido rupturas desde dentro do próprio cristianismo, que tem, de alguma maneira, fortificado, mas também enfraquecido o cristianismo. Mas no Islã é possível que o contato do Islã com a modernidade laica, ocidental, gere alguma ruptura interna do Islã que enfraqueça o Islã? Isso demoraria muito tempo. Se você perguntasse quantos povos de origem islâmica abandonaram o Islã depois do seu contato com o Ocidente? Nenhum. Se tu ouve, assim, aquele famoso golpe na Turquia, que os caras eram bandos oficiais, deram um golpe e tentaram modernizar a Turquia. Né? Depois voltou tudo, a Turquia se integrou de novo ao califado e pronto. Isso simplesmente não acontece. Olha, o Islã, o pessoal não entende, acha que o Islã é uma religião. O Islã não é uma religião, o Islã é um código civil que abrange a vida inteira. Né? Você tem normas islâmicas para tudo, até para como escovar os dentes. Você está entendendo? Não dá para escapar disso aí. O que a gente chama de religião, você vai domingo na igreja, o padre fala umas coisas lá para você, e depois você vai cuidar da sua vida. Comércio, sexo, amizade, esporte. Está entendendo? Quer dizer, existe a vida geral e existe a religião como um departamento separado. Claro que nem sempre foi assim, mas hoje em dia, desde o século XVI é assim. Quer dizer, a religião é uma parte da vida social. Mas o Islã não é uma parte da vida social, ele é a vida social inteira. Não tem para onde você fugir. Não existe nada de não islâmico no meio islâmico. Então é por isso que você vê, por exemplo, se um cara se converte ao Islã, ele some do resto da sociedade, ele só convive com o islâmico. Você nunca mais ouve falar dele. Desaparece como indivíduo. Como é? Desaparece do restante da sociedade, se integra só no meio islâmico? Só convive com o islâmico? Isso precisa entender, quer dizer, o islã é um código civil. Você não tem o conceito do sagrado e do profano. Tá tudo no sagrado. Por esculhambado que esteja, ainda é islâmico. Pode estar até profundamente corrompido, mas não interessa. É corrompido, mas ainda é a mesma coisa. Professor, na teoria das castas, a casta ela é algo pré-determinado ou existe uma mobilização? Não, a casta é um tipo psicológico. O nego nasce dentro daquilo e permanece ali o resto da vida dele. Quer dizer, se você perguntar, ah, mas isso é hereditário? Eu acho que não. Acho que dentro de uma família você tem membro das várias castas. Psicologicamente falando. Você pode ter um Brahman que então, tem... Claro, você pode ter uma família que o pai é Brahman e o outro é Shudra. Pode acontecer. Mas eu acho que ele está falando da Índia, né? Na Índia não... Bom, a Índia é uma tentativa de fazer o esquema das castas coincidir com as classes sociais. Quer dizer, é uma estrutura de classes baseada no modelo das castas. Dá certo até certo ponto. Porque lá tem um monte de cara que não é hinduísta, se tem outras religiões que estão ali no meio e que se adaptam hora melhor, hora pior. Né? Quer dizer, uma confusão dos demônios. Uma migração lá de castas. E todo mundo que vai para a Índia fala da bagunça da sociedade. Quer dizer, aquilo, vamos dizer, um modelo idealístico que, na verdade, não funciona. Mas eu estava falando mesmo da psicologia da coisa. Não? Você não pode... Sei lá, você pode cair, eu acho, é possível você mudar de casta? É, mas é muito difícil. Eu acho praticamente impossível. Existem outras classificações, né, dos prangas, formas de vida. Né? Existe assim, o homem estético, o homem... como é que é prático, etc, etc. Existe a divisão do Kierkegaard. Existe o homem estético, o homem ético e o homem religioso. Você pode subir na escala, tá certo? Mas você não vai perder o seu tipo inicial. Eu acho que, por exemplo, eu nasci no homem estético, não ético ou religioso. Mas através por causa de figura de linguagem, né, por exemplo, a beleza moral, por exemplo. Então você faz o seu senso estético dar um upgrade. Né, você pode pensar depois em beleza espiritual, mas no fundo eu sou o mesmo cara estético do começo. Quer dizer, a minha orientação básica não era ética nem religiosa. Isso agora você pega... tipos como o nosso amigo lá, Donato, religioso desde o início. Mas não há um tipo puro, né, professor? Todo mundo tem uma composição, não tem? Eu não sei. Claro, mas eu realmente não sei. Quando eu penso sobre isso, sua teoria das castas, me parece sempre que ela tem uma espécie de papel duplo. De um lado, ela aparece como uma tipos psicológicos. Por outro lado, aparece como funções. Bom, mas aí é a sociedade hindu, que você quer fazer as funções sociais corresponderem aos tipos psicológicos. Sim, para forçar. Mas em todo o Ocidente você não vê isso acontecer, você vê um caos. Você vê o cara assim, pária, né, como presidente da República. Que é? O Obama? O Obama é um pária, evidentemente. E chegou a presidente da República. Então, exercendo funções, mas isso eu entendo. Quando você vê certos tipos que pertencem a determinadas castas psicológicas fora da sua função social. Sim. Até certos processos históricos dá mais ou menos para explicar por isso, né? Corrupção das castas, vamos dizer assim. Né? Por outro lado, tem um outro fenômeno que é o seguinte, quando você vê um sujeito que parece vocacionado para duas castas, olha de uma casta exercendo uma ótima função na casta superior. O exemplo que eu quero dar, por exemplo, é do John Adams. E que me parece que exercia muito bem assim, os dois papéis, né? Da casta sacerdotal e também da casta governante. Por exemplo... Bom, mas isso aí faz parte da própria doutrina da casta. Quer dizer, a casta superior abrange... as capacidades da inferior. Ela normalmente não as exerce, mas pode. Agora, o contrário é difícil. Você subir de casa de roupa. Quase um milagre. Por exemplo, Inácio de Loyola. Uhum. Tem outro exemplo que o Papo fala do Santo Agostinho, que ele até usa a frase um dos second born, né? Um cara que nasceu duas vezes na vida. Isso é possível acontecer. Quer dizer, nós estamos aqui falando de ciência política e não dos milagres, das ações divinas. Aí a ação divina é outro negócio. Professor, você conceituou a política, classificou ela dentro da demonologia, né? E conceituou ela como algo eminentemente negativo, se é que a gente pode dizer, né? Porque sem sombra de dúvida. De estender o poder a todos. A política nunca é coisa boa. Isso. Então, a partir dessa classificação e conceituação, há escapatória para a política, porque parece que no decorrer das aulas a gente não chegou a uma certa conclusão. Seria, nós vamos ter que diminuir cada vez mais a esfera da política na vida social? Não, nós não precisamos fazer isso. Nós não precisamos fazer isso. Nós apenas precisamos fazer o resto crescer. Quer dizer, a existência de uma política menos indecente depende de que haja outros fatores que a transcendem e que são o principal daquela sociedade. Se você pegar, por exemplo, sei lá, a presença da religião, dando uma boa parte da história ocidental, restringia a capacidade destrutiva dos políticos, porque eles também tinham satisfações a prestar à religião. Não quer dizer que não houvesse ali pecadores, assassinos, tá? Existia, mas eles tinham consciência do que eles eram. Você leu o livro do Jan Huizinga, que chama O Trono da Idade Média? Lê, esse é um dos grandes obras históricas da humanidade. E ele conta ali como era uma execução de um criminoso. Né? Então, a cidade inteira parava para ver a execução. Daí, lá em cima, o carrasco pedia perdão para o condenado. Os dois se abraçavam chorando, a cidade inteirinha chorando, e daí executava o cara. Então, num meio assim, você vê que a emoção religiosa, ela cerca os indivíduos e limita muito a esfera de ação deles. Não, não limita de fora, limita de dentro, por assim dizer. Né? E eram todos assim. Leu a poesia do François Villon, Os Enforcados. Ele diz, então, irmãos humanos que vindes depois de nós. Né? E o enforcado, o criminoso, se explicando para a humanidade vindoura e pedindo a piedade da humanidade vindoura. Né? Uma sociedade que tem isto, você vê que os indivíduos não têm o poder de se exaltar acima de um certo limite. Mesmo os piores criminosos tinham consciência disso. Não é isso? Quer dizer, o rei que vai a pé na neve para pedir perdão para o Papa, você consegue imaginar um governante moderno fazer isso? Você consegue imaginar o Obama pedindo alguma desculpa pelo que ele fez? É. Então, isso quer dizer que os monstrinhos da sociedade viraram deuses. As pessoas mais baixas. Né? Mas a política nunca vai poder servir a um bem? Ela nunca vai ter... É isso que eu estou questionando, professor, porque ela pode, mas depende de que haja um bem superior a ela que se impõe à população. Se não, não. Se ela acha que ela é o agente que vai fazer o bem, aí ela vai fazer pior ainda. Olha, você não tem a menor dúvida de que Stalin, Lenin, Hitler, Mussolini, todos achavam que estavam fazendo bem, porra. A política inversa pode tirar os empecilhos que impedem que as pessoas façam o bem. O bem que a política vai fazer, ela tem que receber pronto de uma outra instância. Mas o político quer fazer o bem e ocupa o lugar de alguém que poderia fazer um mal muito maior, não está fazendo bem? Depende de onde ele recebeu a noção do bem. Foi a noção que ele mesmo criou. Uma noção superior do bem. E bom, ele pode, claro que ele pode fazer. Simplificando assim, ó, podemos roubar essa população pela capacidade dela R$1 trilhão por mês. E eu consigo tirar só 100 bilhões e vai sobrar 900. Eu consigo ocupar esse espaço. Bom, isso não é o bem. Isso não é o bem. Não é o bem de maneira alguma, ele é apenas um ladrão menorzinho. A diferença são 900 bilhões. Essa é a diferença entre, sei lá, entre o Lula e o Fernando Collor de Mello. Um roubou um trilhão, outro roubou só um Fiat Elba. Isso não é o bem. Por exemplo, como exemplo do século XX, você leu já várias biografias dele, do Salazar. Ele poderia ser um político. Salazar é um homem mais religioso do que todo o clero brasileiro. Ele era mais católico do que o clero brasileiro. Ele é um homem de fé verdadeiro. E ele estava lá para fazer isso. Talvez dois grandes exemplos de governantes que tenham se despido de forças terrenas para gerir uma nação, ou várias nações, tem sido de Carlos Magno, quando unifica a Europa, utiliza elementos transcendentes para fazer essa unificação. Sim, sim. E eles foram limpados. Todos eles foram elementos transcendentes. Ah, sim, sim, sim. Então, a política despida de elementos terrenos, de demonologia, digamos assim, para fazer um bem efetivo. Agora, isso não quer dizer que fossem pessoas que pessoalmente tivessem, vamos dizer, virtudes cristãs. Quer dizer, o rei, como encarnação, vamos dizer, como braço da fé, ele podia ter todos os defeitos do mundo. O que importa é que ele estivesse realmente servindo a fé. Você vê que Carlos Magno tinha três filhas, e ele adorava tanto as filhas que ele deixava elas terem todos os amantes que elas quiserem, contanto que elas continuassem morando no palácio. Hoje seria o Supremo. Hoje daria impeachment, né? E, no entanto, ele era o grande rei da cristandade. O Luís XIV, né? Defensor da fé. Tinha 28 amantes. Rei Sol. É. Professor. Diga. Dá para fazer um paralelo desse com a Igreja Católica, que ela é, ao mesmo tempo, uma entidade histórica e um corpo mítico de Cristo. Claro, claro, claro. Ela tem essa tensão dentro dela. A sua parte histórica é um caso completo. Mas ela é... Mas é o problema não é, por exemplo, a conduta pessoal do Papa. Um Papa pode ser pessoalmente não ser vergonha, ser um grande Papa. Né? E ele pode não ter ser vergonha nenhuma e ser um inimigo da Igreja infiltrado lá dentro. O problema não é esse, não é... Quer dizer, nós que nascemos já na época burguesa, nós temos uma noção burguesa da conduta cristã. Nós confundimos a moral cristã com a decência, que é um conceito burguês. Essa história da mulher de César tem que parecer honesta. Isso é uma coisa nova na constituição das classes governantes. Veja, o Brasil, nesse sentido, está mais antigo do que os Estados Unidos, porque no Brasil ninguém liga se o presidente tiver 20 amantes. Tá? Aqui não pode. Porque aqui é o mundo burguês protestante. Todo mundo tem que se comportar direitinho, por fora e por dentro. Ok, é evidentemente impossível. É que o pessoal acredita mesmo nessas coisas. De quantos políticos já não tiveram a sua existência política destruída porque descobriram que tinha uma amante? Né? Eu estou falando agora, o Luís XIV tinha 28 amantes. Né? Tinha o pregador da corte, Bossuet, toda semana dava um esporro no rei. Adiantava, mas não está nada. Mas o rei, quando ouviu o esporro, ele se arrependia lá, confessava, comungava, e depois ia comer as amantes de novo. Quer dizer, se você admitia na pessoa do governante sagrado, o direito à fraqueza humana. Hoje, nos Estados Unidos, não tem isso. Você está entendendo por que eles chegam a ter lá em cima caras que estão metidos lá na tal da Ilha da Fantasia, né, com as lolitas, etc. Por causa disso. Esse moralismo impossível, né, ele tem tanto horror de certas coisas que ele não vê. Não pode ver. Ele nega que exista. Né? Esse negócio da... Como é o voo da... Como é que chamava? Do avião? Né? Pizza. Não, o avião, como é que chamava o avião do homem? Hã? Lolita Express. É, você fala do Lolita Express para o protestante americano, ele não acredita que existe, porque é tão horrível que não pode existir. Você mostra lá a prova, não pode ver. Então, os cristãos ficam indefesos contra o mal. Não porque eles gostem do mal, não porque eles aceitam, mas porque não... é tão escandaloso que eles não podem ver. Então, tem que negar que existe. Então, os bons ajudam os maus a esconder os seus crimes. O caso do Obama é característico, meu Deus do céu. Você vê, quando eu li esse negócio da Debbie Schlussel, eu escrevi para um monte de jornalistas americanos para eles prestarem atenção nisso aí. Uns não acreditavam e outros diziam, não, existem maneiras melhores de combater este homem. Eu falei, qual maneira? Você vai discutir a política dele, mas se você discute a política dele, você já o aceitou na presidência. E você já permitiu que ele te fizesse de trouxa. Olha, um dos mais inteligentes, que é o homem do Odnet dele, que é o Joseph Farah. O Joseph Farah levou 5 anos para entender o que eu estava dizendo. Quando ele entendeu, já era tarde. O Frederick Wagner, que era o chefe da Eric Weigel Society, levou 5 anos para entender. Ele falou, pô, você tinha razão, o negócio do Obama. Tá falando, agora você vai eleger 2 vezes. Pô. Então, é a formação protestante deles é muito rigorosa. E sincera, verdadeira. Né? Você não pode negar. Mas isso os deixa desguarnecer. Eles não estão acostumados. Mas o católico sabe que ele vive entre o pecado e a graça. O protestante, não, ele só pode viver dentro da graça, é tudo limpinho para sempre. Falo, não dá para fazer isso, meu. Está entendendo? Então, de certo modo, eles se tornam indefesos perante o mal. Ou eles estão no bem mesmo, tudo certinho. Né? A população inteira, a população é muito boa, gente muito bem comportada, muito sinceramente cristã, etc. Mas, quando acontecem coisas horríveis, eles se recusam a ver. Agora, nós católicos, quantos papas assassinos já não tivemos? Papa ladrão, papa lulista. Já tivemos tudo isso, estou acostumado. Estou acostumado com essa porcaria, tá vendo? Papa comunista, papa lulista. Borja. Borja, exatamente. Quer dizer, o que eu vejo assim, que os protestantes acreditam na santidade de Lutero e Calvino, que eram dois picaretas mesmo, todos eles acreditam. Nós não acreditamos na santidade dos papas, quanto que eles acreditam na santidade dos dois. É. Porque a diferença, assim, ou você está entre os danados, ou você está entre os salvos, desde já. Se você está entre os salvos, você nunca vai pecar. Nem um pouquinho, não, nem um pouquinho. Nós católicos é assim, né? O mundo católico é um mundo de conflito moral. E o mundo protestante não, é para acabar com o conflito moral. Não tem conflito moral. Predestinados. Predestinados, claro. Digo, isso é realmente difícil de você manter isso aí, né? Então, quando falha, é tipo, vamos, bom, falhou tudo. Foi tudo abaixo. E a sorte deles é que eles têm um monte de igreja diferente. Né? Então, o que uma faz não afeta a outra. Se o protestantismo fosse uma única igreja unificada como católica, já teria acabado que tempo. Então você vê que a igreja que é mais rigorosa, mais exigente, ela sobrevive da sua confusão. O protestantismo continua existindo, por quê? Porque tem milhares de igrejas, não existe unidade doutrinal nenhuma, é tudo uma confusão, tá? Por causa disso, ele sobrevive. E o católico? O católico sobrevive porque ele sabe jogar entre o pecado e a graça. Ou seja, mesmo caos. Então é isso, gente. É que deu para resolver, né? Então, até a próxima. Obrigado por tudo. Isso foi transmitido para o pessoal do COF, né? Sim. Isso aí teve uma coisa, né? já paguei para Leila ontem, tá? Esses livros aí. Mas o meu negócio é esse. Ah, não quer falar para o sobre os livros? O negócio dos livros? Melhor escolher discretamente um por um.